você. Percebi que eu só beijava o mar e eu não beijava você. Vi uma estrela caindo do teu olhar, e nosso teu amor me enfeitiçar. Perdidamente, perdido na sua mente, via senão você na minha frente. Espaço sideral da tua boca, onde mora o Deus de quem ama. Brota chama louca, que nos tira a roupa e num toque nos dá prazer. Na fogueira, beira da Mangabeira, na fogueira, beira da Mangabeira, na fogueira, beira da Mangabeira, na fogueira, beira da Mangabeira, na fogueira, beira da Mangabeira, na fogueira, beira da Mangabeira. Como um anjo emanando encantos, derramando o pranto da canção. Um brinde de dois copos, gambiarra de dois copos, até que enfim é só meu teu coração. É, eu hoje venho aqui e lhe peço um bis, por ter me feito um homem mais feliz. Do mundo eu não sei, do universo talvez, mas nunca vou me esquecer daquela vez. Na fogueira, beira da Mangabeira, na fogueira, beira da Mangabeira, na fogueira, beira da Mangabeira, na fogueira, beira da Mangabeira, na fogueira, beira da Mangabeira, na fogueira, beira da Mangabeira. Beira da Mangabeira, na fogueira, beira da Mangabeira.